a gente ri, bem melhor a gente está. Kili, kili, kili, kili, kili, kili, até parece magia, teimosia já não há. A gente ri, bem melhor a gente está. Kili, kili, kili, kili, kili, kili, até parece magia, teimosia já não há. O valor do respeito, por Adriana Pequeno. Era uma vez três irmãos que viviam numa linda casinha miador. Eles chamavam-se Francisco, mais chamado por Kiko, António, mais chamado por Tó, e o Alexandre, mais chamado por Alex. O Alex é o mais novo, é um estudante e acha que sabe fazer rap. O Tó é o do meio, é muito responsável e sonha ser escritor. O Kiko é o mais velho, adora desporto e joga basquetebol. Eles gostavam de ir para o parque ter com as suas amigas Flor, Branca, Nina e o seu irmãozinho Gil. Lá, adoravam brincar, ler e principalmente cantar. Enquanto a Nina ajudava o seu irmão a subir no escorrega, os três irmãos preparavam o seu espetáculo. Oh, Tó, então não vais estar? Perguntou Alex. Hoje não, respondeu Tó. Porquê? Perguntou de novo Alex. Ele hoje vai escrever um artigo, respondeu-lhe o Kiko. Um artigo sobre quê ou sobre quem? Perguntou muito curiosa a Flor. Ah, não é nada demais, disse o Tom meio envergonhado. Vou escrever um artigo sobre Alex. Sobre mim? Porquê sobre mim? Isso é surpresa, menino, disse o Kiko enquanto insistava. Disse pensativo Alex. Sei lá, mas vieram cá para conversar ou para cantar? Perguntou a Branca. Isso pergunta-se, Branca? Disse o Alex. Vamos lá cantar. Ligaram o rádio e começaram a cantar. Kiko, não sabe nadar, yo! Tó, não sabe nadar, yo! Branca, não sabe nadar, yo! Alex, não sabe nadar, yeah! Tudo corria bem, até que... Vinha o Bigodes a apitar e a correr. O Bigodes era o guarda do parque. Era muito vaidoso e não gostava de rap. O que passa? Perguntou a Alex. Disse a Nina. É o Bigodes. O Gotes, o Gotes, repetiu o Gil. Olá, Bigodes. Tudo na boa? Disse o Alex. Tento na língua, menino. Disse o guarda. Não gostou das tuas falas, Alex. Disse o Tó. Já vi que não. Disse o Alex. Algum problema, Bigodes? Perguntou o Kiko. Bom, tirando esse ruído, a que chamam zap, tap, rap, gritaram em cor. Ouve isso, continuou o guarda. Não existe problema algum. Então, porquê capitaste? Perguntou a Flor. Para pararem com isso, disse. Já me dói a cabeça. E se não sabem nadar, aprendam, ok? Ha! Riu-se Kiko. Essa foi boa, Bigodes. Ok, ok. Nós paramos, disse o Alex. Desculpa pelo incómodo. Todos olham surpreendidos para o Alex. O que foi? Perguntou o Alex. Tu sentes-te bem? Perguntou a Branca. Sim. Porquê? Perguntou de novo o Alex. Deves estar doente, de certeza, disse a Nina. Ai, não estou a entender. O que fiz eu agora? Gostei da tua atitude, disse Bigodes. Ah, isso! Exclamou Alex. Posso ser rebelde, mas sou educado. Não duvido disso. Nunca nenhum de vocês me faltou ao respeito, disse o guarda. Todos sorriram. Nós sabemos que, por vezes, somos chatos, mas respeitamos os mais velhos, disseram. Fazem muito bem, disse o guarda. Tomara muitos meninos fazerem o mesmo. Bem, temos de ir, disseram.